Ah, é você! Olá! Rua da Cerejeira, número 17, você disse? Está bem, então venha comigo. Esta é a Rua da Cerejeira. Lugarzinho bonito, sem dúvida. O número 17 é logo ali adiante. Bom, este prédio imponente que encanta os seus olhos é o lar do Almirante Boom, que pertenceu à Marinha Real. Fez a casa dele em formato de navio e ele age como se estivesse na ativa até o dia de hoje. O canhão está pronto. Pronto e carregado, senhor. 3 minutos e 6 segundos. Está bem, senhor. Ele é famoso por sua pontualidade. O mundo acerta os relógios por Greenwich. Mas Greenwich, eles dizem, acerta a hora com o Almirante Boom. Como vai, Almirante? Boa tarde a você, meu jovem. Qual é sua rota? Número 17. Eu quero mostrar aquela casa para uma pessoa aqui. Anote isso no diário de bordo. É para já, senhor. Um aviso para você, meu jovem. Há sinais de tempestade no número 17. Um forte temporal se forma por lá. Obrigado, senhor. Eu vou ficar de olho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Bom dia, internet! Jurassic Cast, meus caros interneticos. Voltamos com mais um episódio Tiri Tiri Full Fly. De novo? Não, é porque eu não sei falar supercalifragilisticexpialidocious. Tá? Então fala ao contrário. Está comigo aqui o Miotti. E aí, galera, esse é um filme que todo bancário devia assistir. Polêmica, mamilos. Está comigo aqui também o obeso, Brunão. E aí, galera, beleza? E, cara, eu amo Mary Poppins. É um dos grandes musicais de todos os tempos. E foi o último filme que o Walt Disney fez em vida. Filme live action. Está comigo aqui também a Yasmin. Supercalifragilisticexpialidocious. Com esse ânimo. Eu tô gripada, mas por dentro eu estou cantando. Sim, internet, que hoje nós vamos falar sobre este filme belíssimo, cara. Esse filme é muito bonitinho, esse filme é muito fofo. Pra mim, o segundo musical que eu gosto muito no mundo. Olha só, cara. Hoje vamos falar de Mary Poppins, que não tem subtítulo. É só Mary Poppins, olha que beleza. Que milagre, né, velho? Que aconteceu? O milagre da Disney, cara. O filme é muito legal, foi muito bonzinho, foi muito bonitinho. E nós vamos falar sobre ele logo após o recado do Jaiminho. Vai aí. Eu sou o novo castigo. Eu sou de Tânia. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Because I E agora a hora mais gostosa, a hora do jabá do Jurassic Cast. Que muita gente odeia, né? Odeia por quê? Odeia, mas escuta. Odeia por quê? Com essa voz aveludada. Eu vou apresentar agora estes anúncios com esta voz. Mas tira o sotaque, vai. Que sotaque, rapaz? Só você que tem sotaque. Perdi minha voz de veludo, agora voltou a voz de gralha. Pra começar, eu preciso fazer um agradecimento aqui ao Dinho Corleone. Eu pedi pra ele, pra ver se ele corria atrás, da dublagem clássica do Mary Poppins. Que é super difícil de achar, né? É quase impossível. Então eu pedi pra ele, pô, vê se consegue achar pra mim, que eu fiz de tudo aqui. Ele começou a procurar também, não achava, a gente achava alguns aí pra baixar, foi impossível. Até que ele achou no Mercado Livre, um cara de São Paulo, que tinha, ele foi e comprou o VHS, só que já transferido pra DVD, e me mandou o áudio original. Então, Dinho, valeu mesmo por ter conseguido isso pra mim, tá? E qualquer coisa, estamos aí. E já começamos o ano com eventos. O Geek Prime, já temos confirmação nesse ano, né, Miotti? Pois é, tem confirmação. Não vai ser agora, vai ser em maio ainda, né? Tem tempo pra vocês programar, hein? Com certeza, vai ser 24 e 25 de maio. Vai ser aqui em Brasília, no Colégio Notre Dame, que nem foi ano passado, né? Mas esse ano eles contrataram a gente pra gente ser os mestres de cerimônia. Além da gente, claro, vai estar Cauê Moura, La Fênix, Huawei. É! Tem que fazer estrobelete de pombo mesmo. E também, vou dizer, eu não sei se eu digo. Não, vou dizer sim. Diga. Estará também o Jovem Nerd. Olha aí, galera. E quem é que vai apresentar o evento? Quem? É o Jurassic Cash. Eu, Brunão, Calaveira e o Coruja. Então, dia 24 e 25 de maio, depois passamos o horário certinho, mas já tem o link aí do evento no Facebook. Participem, confirme a presença de vocês. Primeiro dia de fevereiro, começa a vender os ingressos. As notícias boas não param. Camiseta Fiction Corporation por R$35 até dia 31 de janeiro de 2014. Todas as camisetas da Fiction, além das nossas camisetas também, todas do site, de todos os parceiros que a Fiction tem, está por R$35 até dia 31 desse mês agora. Ah, melhor que Black Friday, hein? Ele fez um grande Black Friday. Aproveite, é R$35, gente. Corre, garante a sua. Até dia 31, às 11h59, você paga R$35 na camiseta. Então, lembre-se das nossas camisetas. Estão vendendo no site, né? A gente tirou algumas no ano passado, renovou com outras. Voltamos com uma outra que foi muito pedida, que é a Save Ferris. Ah, mas essa é muito clássica. Camisa que todo mundo tem que ter. Temos também a nossa logo do Jurassic Cash. Quando a gente vai nos eventos aí de pré-estreia, eu já vi gente usando. Ah, é? Mas é o uniforme da pré-estreia, gente. Pois é, esse é o uniforme da pré-estreia. Aí não tem como fugir, pô. Temos a camiseta do Superman entre a foice e o martelo, a Red Sun. Uma das nossas camisetas mais vendidas é a Doctor Who. Tem a nossa camiseta, Sit Happens, que é um trocadalho do Carilho. Mas é muito legal também, com o Darth Vader. Eu lembro que eu fui com ela na JediCon. Nossa, o pessoal ficava maluco com a camiseta. O pessoal ria, assim, via de longe. Ah, olha a camiseta dele, isso aqui. Chama muito atenção as camisetas. Chama, essa daí é bem bacana. E a última, nossa última camiseta, é a mais nova que a gente tem, é a do Monty Python. Que tem várias referências do filme. Do filme O Busto do Cálice Sagrado. É muito bacana essa daí também. R$35, hein? Isso, aproveitem até dia 31 de janeiro. Todas as camisetas do site, não são só as nossas não, todas. E uma que eu não tenho ainda, que eu preciso muito, é a Polycats. Fiquei maluco quando eu vi que ele lançou essa camisa esse mês. É o lançamento do mês, né? Pra quem não sabe o que é Polycats, procura Full Throttle na internet, no YouTube, que você vai saber o que é. Se você tem mais de 26 anos, você vai saber do que a gente tá falando. Um dos melhores jogos que inventaram pra computador nos anos 90. Além das nossas camisetas, nós temos as nossas canecas Jurassic Cast. Temos a caneca mágica, aquela que ela é toda preta. Você joga um líquido quente nela e ela fica branca e mostra o desenho que tem nela. O desenho dessa é o fantasminha da nossa logo, que tem a frase "Quem se racha amar", que é do Caça Fantasmas. Quem se racha amar? E olha só, sabe quanto ela custa? Quanto ela custa? Ela custa R$33,30. Não é nada. Você vai pra rua, vai almoçar, você tá pagando isso no almoço. As nossas novas canecas, que é as canecas do Monty Python, né? Que são as canecas Camelot, Cavaleiro Negro, a Santa Granada de Mão de Antioquia e dos Cavaleiros que dizem Ni. O que eu gostei é porque o pessoal lá da The Magic Box fez um combo dessas canecas. São 4 canecas. Se comprar as 4, sai por R$98,50. Olha só, quanto que sai cada uma nesse combo? A caneca mágica é a mais cara, é R$33. As canecas individuais são R$26,50. Multiplicando por 4, vai dar R$106. Quase R$10 de desconto, se você comprar o combo das 4. É, e você não precisa ficar com as 4, né? Dá de presente pra sua namorada. Claro. Dá de presente. Dá de presente pra um amigo seu. Quem vira e mexe, a gente tem festa de aniversário, não sabe o que dá. Mas um outro presente foda é a caneca do Rock. As duas canecas do Rock, né? Elas são lindas. Uma com a frase, ninguém baterá tão forte quanto a vida, que ele fala no Rock 6 com o filho dele. E a outra caneca do Rock tem a clássica frase, Adrian, I did it. É que eu não sei imitar o Rock, tá, gente? Desculpa. E além dessas canecas, tem também a nossa logo do Jurassic Cast, tem a do Dino, tem a do Jurassic Cats, que é uma mistura do Jurassic Cast com os Thundercats. E a minha preferida, que é a que eu tomo todo dia suco nela, água, é a DeLorean, não é Belina. Essa daí também foi uma camiseta clássica, né? Que essa fizeram. Foi. Essa saiu de circulação. Quem sabe a gente convence ainda o Alexandre a voltar, né? Pode ser. Mandem e-mails pedindo camiseta. Se vocês quiserem que volte a DeLorean Belina, manda e-mail. Manda e-mail, comenta aqui embaixo. No... Mas tem que comprar mesmo, viu? Não é só pedir, não. Tem que comprar. Aí vocês vão ter a caneca e a camisa, imagina só. E não esquecendo que a gente tem as nossas atrações em vídeos no YouTube. Tem a Hora do Chaka. Isso, tá na Hora do Chaka, que são os nossos eventos. Que agora vai voltar com força total esse ano, porque o Bruno começou a editar. No final do ano, ele começou a editar alguns programas, né? Já botou uns dois no ar, se eu não me engano, aquele... Doctor Who... Ficou legal, ele tá editando bem já. Tá mexendo agora no Vegas, né? Que é o programa que eu uso. E aqueles vídeos que a gente não postou do ano passado, da Anime Friends, daquele evento Superman, vai rolar. Então já passei todos os vídeos pro Brunão. Assim que chegar de viagem, ele vai começar a editar. Então promete aí o Tá Na Hora do Chaka. Além das pré-estreias que a gente faz, aquelas brincadeiras com o pessoal lá pra assistir, né? A gente faz perguntas pro pessoal lá na fila. Não, e tá super divertido. O do Dr. Who, adorei. Ai, com certeza. Tem o Coruja aguentando vocês na cozinha dele. Coitado, no Cozinha do Chaka. Pois é, a Cozinha do Chaka vai voltar também em fevereiro, né? Como o Brunão tá de férias, não dá pra gente gravar agora, né? Então, em fevereiro vai voltar tudo. E como o Brunão vai voltar, volta o Brunão e Dica também. Volta o Brunão e Dica também. E as minhas dicas de sedução. Você de Brasília quer aprender a editar áudio e vídeo? Eu voltarei a dar aula agora em fevereiro. Olha só, workshop com Miotti. Não vai ser workshop, vai ser aula mesmo, de edição. Vai ser um mês de aula. Olha só, vai... Já fechei o local que eu já dei aula uma vez, né? Só tô acabando o material e consegui o pessoal pra fazer esse curso. Se você estiver interessado, mande um e-mail diretamente pra mim. O meu e-mail vai estar aí no post. As turmas abrem quando? Eu quero ver quantos vão ter, porque vai ter que ser feito diretamente na escola, a matrícula. Qual escola que vai ser? Então, vai ser na DITES Informática, na 209 Sul. Se vocês conhecem gente que queira também, divulguem. E mandem e-mail pro Miotti, porque ele tá fechando essas turmas, já começou a seleção das turmas. Que eu já deixo o nome de vocês pra depois passar lá pra escola. E fechando os recados mais gostosos da internet, da podosfera, com essa voz macia, que eu resolvi fazer de novo, porque o Miotti me corta, e vamos continuar com esse programa maravilhoso que ficou com Mary Poppins, esse filme lindo que eu via muito quando era criança e adorava. Não, vai se fuder, caralho. Não vem com esse papo, não. Ora, porra. Ele vai ter que falar Mary Poppins? Dá um tempo, né? Mary Poppins, filme de 1964, cara. Esse foi um dos primeiros filmes onde houve interação entre artistas e animação, né? Não. Da forma como foi feito, sim. Na verdade, essa técnica de misturar live action e animação já era bem usada desde os antigamente pelo próprio Walt Disney. O Walt Disney era o rei dessa parada, cara. O Walt Disney, em 1910, quando fazia filme mudo ainda, ele já usava essa técnica. Ok, não era tão avançada, não era tão bem feita quanto foi em 1964, mas ele já conhecia, já manjava. gostava dos Paranauê, sacou? Então tinha uma série chamada Alice, Alice no País das Maravilhas, que ele usava e botava uma menina em live action interagindo com desenhos animados, tudo em preto e branco e tal, tudo mudo também, não tinha som, mas era só música, mas ele já fazia isso funcionar, já fazia essa magia funcionar. Eu me referi à questão da tecnologia porque eu acho que o Mary Poppins, ele realmente deu uma questão de profundidade mesmo, né? Porque de fato os atores, eles estão, cara, dentro de um mundo animado, por assim dizer. Do jeito que ele foi feito, sim, ele realmente é revolucionário. Mas inclusive tem uma parte que acontece no filme que não tinha sido feito antes e era uma coisa experimental que o Disney já estava colocando nos parques e principalmente antes disso, estava colocando... Questão dos animatronics, né? Exatamente. A cena onde a Julie Andrews, Mary Poppins, abre a janela e canta, pega o passarinho na mão, aquele passarinho é um áudio animatrônico, né? O que que é o áudio animatrônico? Ele é um robô? Não, ele não é um robô. Ele é uma animação ao vivo, que o Disney gostava de chamar. Porque ele atende a comandos específicos, ele não faz coisa, ele não é autônomo, ele é programável, mas ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa de alguém que faça o serviço por ele. É só movimento e som, movimento e som. Então, o Disney criou essa tecnologia para apresentar nas feiras mundiais de Nova York, que tinha naquela época, onde ele apresentava lá o show do Carrossel do Progresso, que hoje é uma atração que tem no Disney World e tal, que é o que? O Carrossel do Progresso. São animatrônicos, são esses bonecos que contam uma história de uma família passando por várias décadas do século XXI. Né? E ele aproveitou e falou, pô, vou botar isso aqui no filme, numa cena onde ela vai pegar e todo mundo vai achar fantástico ela pegar um passarinho na mão e o passarinho cantar com ela, ela interagir. E a cena hoje, você, obviamente, você vê que é um boneco, mas ela ainda tem um charme e um encanto que é inegável. E não só a questão dos animatrônicos, mas a animação misturada com live action que a Calavera tava falando antes é invejada até pela galera que fez o Roger Rabbit. O cara fala que apesar dele ter conseguido adicionar profundidade e sombra, os movimentos e o carisma da animação do Walt Disney são outra coisa, assim. Até porque o pessoal que fez a animação do Mary Poppins era a galera top da Disney, cara. Em 1964, o Walt Disney Studios estava com tudo ainda. 1950 foi o ano de Cinderela, foi o comeback do estúdio. E em 1964, ali perto, você tinha filmes incríveis da Disney. Sem falar que o Walt Disney tinha um talento especial pra escolher pessoas, né? Pra catar talentos. Ele achava o potencial em cada um e fazia ele a trabalhar ao máximo. Eu vejo vocês falando do Disney, né? Eu vejo que vocês falam dele com muito carinho. Não tô criticando isso. Mas, cara, eu sempre vi o Walt Disney como um industrial mesmo, sabe? Como um businessman. Eu nunca consegui ver ele como um contador de histórias, alguma coisa nesse sentido. Não sei, desde pequeno, sempre foi assim. E eu vejo que vocês têm muita admiração pela figura dele nesse ponto, né? Eu acho que é porque quando a gente vê o trabalho que ele conseguiu criar, sabe, Calaveira? Tu nunca foi pra Disney não, né? Não, ainda não. É, pois é. Eu concordo com você que ele é, antes de tudo, um empresário. E diga-se de passagem, um empresário foda pra caralho. Um dos melhores no ramo. Extremamente bem sucedido. Mas a grande diferença dele, cara, é que tudo o que ele fez... foi com amor. E ele acreditava muito também. Exatamente. Tudo que ele fazia, ele acreditava naquilo, sacou? Ele comprava a ideia, tinha a ideia, e ele botava, cara, todos os esforços dele, possíveis e impossíveis, pra que aquilo desse certo, sacou? Nenhum das tentativas dele de fazer qualquer coisa foi um insucesso completo, cara. E isso é uma coisa, assim, impressionante, sacou? Como a gente já falou lá no programa do Branca de Neve, ele ter tido a ideia de primeiro fazer um longa-metragem de animação, sabe? A primeira vez que ele ia fazer, e ele falou, cara, nós vamos fazer, e ele pegou e levou 4 anos fazendo, e dos 4 anos, 3 anos foi só investindo na equipe dele, velho. Não era só botando dinheiro e dando recurso, não. O cara tava lá, ele cobrava, ele ia, ele participava. Todo mundo que participa do Disney, que conviveu com o Disney, em documentários, etc, falam da magia que esse homem tinha em encantar você com os projetos que ele queria, entendeu? O cara era, antes de tudo, um vendedor, cara. E antes de ser vendedor, ele era um sonhador, velho. E eu acho que as pessoas que sonham são as melhores possíveis, sacou? Todo mundo fala, ah, mas o cara foi vendido, ele denunciou a galera que era do comunismo e não sei o quê. E, cara, não me interessa isso, sacou? O que eu gosto, o que eu admiro no Disney são as ideias, é o sonho. Antes de tudo, ele era um purista. Ele gostava da inocência. Ele era um cara de 1900 e, pô, ele lá vai caralhada. 1910, o cara já tava fazendo filme. Então, assim, ele era um cara que hoje ele seria considerado um ultrapassado, um velho. Mas o que ele fazia era sonhar e botar o sonho dele em prática. Tanto que ele criou, cara, uma fábrica de sonhos, velho. Que é a Disney, cara. a empresa dele é uma fábrica de sonhos, cara. Não só o sonho de fazer um filme, de fazer um desenho animado, etc., mas o próprio parque. Você entra no parque, cara, a experiência que você tem de entrar no parque é de que parece que você tá num mundo de fantasia, velho. É inacreditável. E o cara parar pra pensar tudo isso e imaginar. E assim, não é como você vai num parque e tá no meio da cidade e você vê a cidade. Não, o cara pensou tudo isso estruturado, olha... Disney World, ele tem que ser num lugar isolado. Ele comprou acres e milhares de acres em volta para que, quando você chegasse no Magic Kingdom, você não tivesse contato nenhum com o exterior, cara. Você se sente mesmo como se você tivesse chegado numa terra encantada, cara. Tudo é lindo, tudo funciona, é tudo limpo. As pessoas são felizes, sabe? Tudo funciona de uma maneira tão incrível que você sente que você tá no mundo da fantasia mesmo, sacou? Se tratando de artistas, eu acho que a mais proeminente do filme, inclusive foi a mais beneficiada, foi a Julie Andrews, né? Primeiro filme dela, né? E ela tava sendo cogitada pra fazer o My Fair Lady, que tava sendo feito ao mesmo tempo. Só que como a galera não queria apostar nela, porque ela era uma atriz iniciante, fizeram lá com a Audrey Hepburn, que também fez um trabalho inegavelmente bom. Mas o My Fair Lady ela fazia no teatro, se eu não me engano, né? Isso, exatamente. A Julie Andrews, ela fez, interpretou o papel do My Fair Lady na Broadway, e ela tava esperando, quando ficou sabendo que ia ter o filme, ela fez o teste e tal, pra pegar o papel principal do My Fair Lady, né? Só que o produtor, o Jack Warner, ele resolveu escolher a Audrey Hepburn, porque a Audrey Hepburn já era um nome conhecido e ele não quis apostar na Julie Andrews, porque ela era uma atriz, assim, desconhecida no cinema. E Sweet Revenge, da Julie Andrews, que quando ela ganhou o Globo de Ouro pela Mary Poppins, ela fez uma declaração agradecendo ao produtor Jack Warner, que tornou possível ela ser a Mary Poppins. É, não escolhendo ela pro My Fair Lady, né? Não, é engraçado que ela tava grávida quando o Disney chamou ela, né? Aí o Disney falou, eu vou esperar você ter o filho pra poder fazer o filme. O Walt Disney escolheu ela depois que viu ela na Broadway, ela tava interpretando um papel na peça Camelot, e ele chegou e se encantou com ela e falou, olha, eu sei que você tá grávida, mas eu espero você ter o neném pra gente começar a filmar. E aproveitou e ofereceu pro Tony Walton o trabalho de ser desenhista de figurino e cenários pro filme, cara. Que era noivo dela, né? Isso, e ele tava nessa de não, vamos lá e tal. Inclusive ele ofereceu, ele levou o casal pra uma visita guiada por ele na Disneylândia, velho. Olha só, o cara não era mole, velho. O cara não era mole. Ah, pra te convencer, vamos lá, vamos passear na Disneylândia. Ele pegava ele, levava pra Disneylândia, tour guiado pelo Walt Disney, velho. Que loucura, cara. Cara, o sonho do Brunão. Ele tinha um quarto na Main Street, velho. Ele morava na Main Street, na Disneylândia. E falando em ir no Walt Disney convencer pessoas, ele passou 20 anos tentando pegar os direitos autorais, né? Porque quem não sabe, Mary Poppins é baseado num livro da Pamela Travers. Que vai sair um filme falando sobre a saga, que foi convencê-la, né, de ceder os direitos, né? Que foram 20 longos anos. Isso, ele demorou 20 anos pra conseguir os direitos. Ele tava um dia em casa e a filha dele, mais nova, mostrou pra ele, papai, olha só aqui esse livro, Mary Poppins. Eu acho que você devia fazer um filme disso aqui. Foi o que ela falou pra ele. Ele pegou o livro, deu uma lida, achou bacana, falou, pô, vou correr atrás dos direitos. Passou 20 anos se correspondendo com a mulher, com a Pamela Travers, tentando convencê-la a vender os direitos pra ele e não conseguia. Tentava e não conseguia, tentava, era rejeitado, até que um dia ele viajou até Londres. Na viagem ele falou, cara, eu vou na casa da mulher conversar com ela porque eu vou convencer ela de vender. E como o Walt Disney é o Walt Disney, né? Como o Walt Disney gostava de convencer as pessoas, convidou ela pra ir na Disneylândia também, levou ela lá e acabou convencendo ela a passar os direitos. Só que ela fez uma condição, a aprovação do roteiro final sou eu que vou dar. Tudo bem, beleza, tá maravilha, vamos assim. Ele fez a galera escrever o roteiro durante 2 anos e meio e não tinha mostrado pra mulher. O filme tava todo finalizado. Só depois, sem ninguém saber que ela não sabia de nada. Aí que ela começou a ficar puta. Não, não é desse jeito, não sei o que, não sei o que. Aí pronto. E aí ele acabou, ela discutia as coisas, metia o bedelho e tal, não sei o que. No final das contas, o que ela não queria era que fosse mexido na história principal ou em alguns detalhes principais da história, porque a história era muito pessoal pra ela. O personagem do Sr. Banks foi inspirado no pai dela. Então ela tinha todo um cuidado, assim, era tudo muito pessoal. O que aconteceu foi que o Walt Disney acabou lançando o filme e a P.L. Travers detestou, cara. Ela reclamou da insinuação de romance entre o Bert e a Mary Poppins. Que realmente não faz sentido nenhum. Pois é, ela reclamou da mudança de espírito da personagem principal, que no livro era fria e intimidadora, e no filme ficou lá acolhedora, feliz e tal. E reclamou de que, apesar disso não estar no livro, ela não gostou da senhora Banks ter desistido lá do campanha de voto lá que ela fazia, ter amarrado a coisa dos votos no rabo da pipa, né? E aí, cara, ela saiu da estreia do filme chorando. Aquilo ali foi meio machista mesmo, né? É, mas na época também, né? Só dela tá lá sendo militante, né? Já é um grande passo, eu acho. A ideia que ele quis passar ali não é que ela desistiu também, eu acho. A ideia ali é que ela botou em casa com os meus filhos, meu marido, que era o cara mais frio do universo, tá pulando e saltitando igual um bode dentro da sala, e eu vou, ah não, vou fazer piquete lá na porta do, jogar ovo no primeiro-ministro. Não, eu vou com minha família, cara. Priorizou, né? Ela priorizou. Isso não quer dizer que no dia seguinte ela fez uma outra faixa e foi jogar ovo no cara, mas a P.L. Travers saiu da estreia chorando, cara. Ela foi pra casa com ódio. Ela nunca perdoou o Disney pelo filme, nunca. Até a morte dela. Inclusive, ela, depois de ver o filme, ela fez uma lista com diversas mudanças que ela queria. E aí chegou lá no Walt Disney e falou, ó, tá aqui minhas mudanças, eu achei o filme uma merda, você tem que mudar, são isso aqui. Aí o Walt Disney virou pra ela e falou assim, a gente combinou que você ia ter mudança e podia aprovar o roteiro final, não o produto final. Caralho, escapou pela tangente, né? É filho da puta mesmo. O cara era empresário, pô. Ele ia mudar o cacete que ia. Mary Poppins, pra você que viveu numa caverna, ou enfim, é muito novinho e não sabe, a Mary Poppins é uma babá mágica. Ela é uma força da natureza, vamos colocar dessa forma. A autora, ela é britânica. E ela fez em cima da realidade das babás britânicas. A Grã-Bretanha, ou enfim, a Inglaterra, ela sempre teve uma cultura de babás muito intensa. Culturalmente falando, os britânicos, eles são frios. Tratando-se de emoções, eles não sabem se abrir, eles não conseguem, não querem. É a ideia deles de relação. Então, a cultura de babás, ela foi muito intensificada na Inglaterra, justamente porque existia-se, sim, a necessidade dessa mão de obra especializada. Elas eram extremamente rígidas, porque a gente sabe que a criação britânica é muito rígida, e elas eram, assim, extremamente valorizadas, cara. Uma babá, ela tinha a mesma autoridade de um rei sobre os filhos dele. O estereótipo delas eram de mulheres sisudas, sérias ao extremo, extremamente rígidas, porque elas estavam ali para criar os filhos dos ingleses, e o que os ingleses queriam eram filhos assim, pontuais, sérios, austeros. E a Mary Poppins, ela foi construída dentro dessa realidade. E como o Bruno tá falando, a PL era uma muito doida, neurótica até o último fio de cabelo, e ela queria que manter a personagem dessa forma, o que não faria o menor sentido, porque o filme é um musical. Entretanto, eu digo pra vocês, isso é uma babaquice tão grande da autora, porque a Mary Poppins ficou mil vezes melhor do que a escrita por ela, a Mary Poppins do Walt Disney. Exatamente, cara. Mil vezes, porque ela guardou a sisudez de uma babá britânica. Cara, a primeira cena dela com as crianças é ela dando esporro no garoto. Faz a boca. Mas é como ela diz, ela não fica com raiva, mas ela é firme. Ele manteve a essência britânica das babás. Só que ele deixou a babá mais carinhosa, mais afável. O que, porra, tem que ser, né? Uma pessoa que tá criando seus filhos, né? E outra, assim, a mulher queria... Quais foram uma das mudanças que ela pediu, cara? Pra tirar as músicas, velho. Ela queria que tirasse as músicas? Tirasse as músicas. Não, eu não gostei das músicas. O Walt Disney deve ter rido muito da carta dessa mulher, velho. As músicas, a melhor parte do filme são as músicas. A melhor parte do filme são as músicas, ela queria tirar todos os nomes de música. Caraca, velho. Essa doida, depois, disse que nunca perdoou o Walt Disney, foi-se embora pra Inglaterra, e aí, quando resolveram fazer o musical do Mary Poppins, teve um produtor da Broadway que procurou ela pra fazer e tal, e ela falou, olha, não vendo os direitos pra fazer, não vai fazer, porque a única vez que eu vendi meus direitos, eu me fudi, o Walt Disney estragou minha vida, não sei o que e tal. Bullshit, porque ela só voltou a vender livro porque o Walt Disney fez a porra do filme. Aí o que que aconteceu? No fim esse cara tava dizendo, não, olha só, não vai ter nada a ver com filme, não vai ter nada a ver com coisa, a gente faz um musical, faz outras músicas, as músicas originais não vão fazer parte do musical, vai ser uma outra coisa totalmente diferente, não vai ter nada a ver com a Disney, não vai estar envolvida e tal. Quando ela tava começando a ser amaciada, tava quase dando ok, morreu. Morreu, os direitos caíram pra família, chegou a Disney e falou, é tanto. E o nego falou, beleza, tá aqui ó, tá assinado. E aí a Disney fez o musical da Mary Poppins, que tem as músicas do filme, e outras músicas. É totalmente baseado na estética do filme. Tem toda aquela história que acontece no filme e foi um sucesso em todos os lugares pelo qual passou. Chim, chiminy, chim, chiminy, chim, chim, chiree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim, chim, chiree, chim, chiree. Chim, chiminy, chim, chim, chiree, chim, chiree. Ellen, faça-as entrar, uma de cada vez. Sim, senhor. Podem entrar, uma de cada vez. Obrigada. Oh. O senhor é o pai de Jane e Michael Banks, não é? Perguntei se é o pai de Jane e Michael Banks. Sim, é claro. Trouxe referências, posso vê-las? Eu tenho por norma nunca dar referências. É uma coisa antiquada, na minha opinião. É mesmo? Isso é o que nós vamos ver. Bom, as qualificações. Item 1, temperamento alegre. Eu nunca me zango. Item 2, rosto corado. É evidente. Item 3, gostar de brincadeiras. Eu tenho certeza de que as crianças irão gostar das minhas. Este papel, onde eu consegui? Eu pensei tê-lo rasgado. Com licença. Item 4. Deve ser gentil. Eu sou gentil, mas extremamente firme. O senhor perdeu alguma coisa? Esse papel aí. Eu pensei que tinha... O senhor é George Banks, não? O quê? E botou um anúncio para uma babá, não foi? George Banks. Então está ótimo. Eu rasguei. Dobrei e rasguei de novo e joguei ali. Por gentileza, está doente? Acho que não. Bom, quanto ao meu salário, o anúncio é bastante obscuro. Obscuro? Temos que ser bem claros nessa questão. Temos que ser. Eu quero folgar todas as terças-feiras. Terças? Pensando melhor, eu acho aconselhável um período de experiência. Eu lhes darei uma semana. Saberei até lá. Vou ver as crianças. Obrigada. Eu acho que não tem, pelo menos eu não me lembro desses filmes antigos, um personagem tão cativante quanto a Julie Andrews de Mary Poppins. Não é, cara? Ela tá muito bonita, e pra mim a Julie Andrews nunca mais foi tão bonita quanto na Mary Poppins, porque depois ela fez a Noviça Rebelde, parecia um Joãozinho, aquele cabelinho. Aquele cabelinho era o normal dela. Era o normal, ela é loura. A Julie Andrews é loura, a lourada. Não, no Cortina Rasgada ela tá gata, pô. Tá linda. A Mary Poppins, ela tá cativante, ela não tá sensual, até porque não poderia ser nunca, ela tá fofa, velho. Como é que eu vou dizer? Ai, meu Deus, como ela é fofa, alguma coisa nesse sentido. Ela tá linda no filme, ela tá cantando absurdamente. Dançando absurdamente. É uma das melhores atrizes cantoras da época dela, da geração dela, acho que fácil. E foi graças ao Mary Poppins que ela conseguiu a Noviça Rebelde. Enquanto tava rolando as filmagens, os produtores da Noviça Rebelde ficaram sabendo da Julie Andrews, que tava interpretando e tava dançando e cantando, e tava um absurdo, não se falava de outra coisa. Eles foram lá assistir ela um dia fazendo ensaio, alguma coisa, e acabou o ensaio, né, e falou, olha, a gente quer você no Noviça Rebelde, vai ser um musical, vai sair ano que vem, e a gente quer você. Ah, tá bom, fechou o contrato ali, durante as filmagens do Mary Poppins pra Noviça Rebelde. Olha como é que foi a seleção do cast da Julie Andrews. Bruno já falou que o Walt Disney se encantou por ela. Quando ela foi fazer o teste, sabe como é que foi feito? Por telefone. Ela fez o teste com o diretor de cast por telefone. O cara virou e falou assim, dá a letra aí, filha. Ela soltou duas notas lá, afinada pra caralho. Ela falou, para. Não, pode vir pra cá, você vem só assinar o contrato, já tá tudo certo. Quem aprovou ela por telefone também foi a P.L. Travers. Porra, até ela conseguiu dobrar? Foi. Caramba, cara. Outros filmes emblemáticos aí da Julie Andrews, se você quiser procurar. Já falamos aí da Noviça Rebelde, que é excelente, né? Miotti é fã da Noviça Rebelde. Sou muito, gosto muito mesmo. Canta o Tiro Liro Li aí, Miotti. Não. Não, canto não, mas eu sou muito fã. Não, Miotti, canta, senão eu não vou continuar o programa. Miotti, você tá muito parado, Miotti. É isso, Miotti, você está muito sério para um filme como a Mary Poppins. Chama pra merda, pô. Não, claro. Não, eu falo dos outros filmes que ela fez aqui. Leonardo, que eu gosto. Presta atenção, você já tirou a roupa na internet? Eu posso fazer, eu posso mostrar minha bunda, mas cantar eu não canto. Mas fala só tiro liluli. Não falo. Aonde vai a dignidade do Miotti, ouvindo? Cantar aonde eu não canto, vai? Vamos lá. Porra, mas só tiro liluli? Bem, ela fez também... Vitor Vitória, que é muito bom. É, a Cortina Rasgada, que a gente já falou, né? A nova transa da Pantera Cor-de-Rosa, ela faz só a voz da cantora. Shrek, né? Que ela aparece no Shrek 2, que ela é a voz da rainha, da mãe da Fiona. Ela fez também o... O Diário da Princesa, que ela fez um e dois. O Diário da Princesa. Esse filme é até bonitinho, cara. Ela fez a mãe do Gru. Ela fez a mãe do Gru, é? É, no meu malvado favorito. Na minha opinião, o melhor ainda é o Mary Poppins. Disparado. Disparado. Outro que também fez um grande sucesso em virtude do filme, mas esse sucesso não foi pra frente, foi o Dick Van Dyke, né? Esse cara é bom, pô. Esse cara é bom. Ele é bom, mas ele não fez mais nada, meu. Ele tá incrível no papel. O papel foi feito pra ele, praticamente. Ele tá incrível, entre aspas, né? Porque o sotaque britânico dele, meu amor. Sim, é verdade. Mas eu digo assim, ele é muito carismático, né, no filme. Ele é. Sempre foi, a vida toda. Ele é muito divertido. Você assiste e fala, cara, não tem outra pessoa pra fazer esse papel, cara. Ele é o cara, né? E faz dois papéis, né? Sim, o outro papel, ele insistiu pro Walt Disney. O Walt Disney falou, tá, então bota a maquiagem aí e faz. Que é o Mr. Dawes, o senior, o velho. Que é o do banco lá, né? Que é o do banco, o banqueiro mais velho lá, que fica... Que ele tá velhaco. Ele tá tão genial que eu acho que vocês não sabem de uma coisa. As crianças não foram avisadas de quem tava fazendo o personagem. É verdade. E elas pensavam que fosse um velho. As crianças não foram avisadas de nada. Nesse filme. Mas dessa questão do personagem do banco, elas não foram avisadas, então elas ficavam o tempo todo preocupadas, vai ter um treco. Porque o velho ficava pulando pelo estúdio, elas ficavam, velho, vai ter um treco. Aí o nego, não, calma, criançada, calma que ele aguenta. Como que ele aguenta? Dos filmes que ele fez, fez muito filme pra Disney. Pelo menos os dois que eu acho que vale a pena a gente citar aqui é Robinson Crusoe, que ele faz o papel principal, que é de 66, logo depois. E ele fez também o Calhambeque Mágico, que também mistura animação e tal, e... É um musical, mas não fez tanto sucesso assim. O Dick Van Dyke, ele era um cara mais da televisão, né? Eu assisti o Mary Poppins quando eu era criança, eu tinha vontade de ser meu pai. Tão gente boa que ele parecia ser. Uhum. Ele tem a cara de ser pai, assim, né? Não é à toa que ele é o par romântico da Mary Poppins, que isso eu tenho que concordar com a neurótica da PL ainda, da PL, não sei o que eu posso contar. Eu tenho que concordar com ela que realmente, velho, a Mary Poppins tendo affair com qualquer coisa não faz sentido nenhum. Eu não interpretei assim, eu achei que eles se conheciam de longa data, pelo jeito que eles se tratam, né, com uma certa intimidade, e rola tipo assim, um flerte. Mas nada mais do que isso, que é muito britânico. Aquela cena que ele fala que ela tá muito bonita, foi a primeira cena que ela filmou no filme. Que percebe assim que ela ficou meio, meio sem graça, né, na hora. E a postura, a postura dela com Mary Poppins é muito engraçada. Ela tem uma postura, né, as costas retas, ela é toda empinada, assim. Os dois, graças ao bom Jesus, ainda estão vivos, né. Ele fez uma noite no museu há pouco tempo. Exatamente. Isso, exatamente. Quem morreu foi o menininho, né? O Michael Banks. Sim, e o David Tomlinson, que é o Mr. Banks. Morreu em 2000. É, também era um grande artista que fazia muitos filmes pro Walt Disney. É, o piloto do Fusca, né? Ele é o piloto lá do... Se meu Fusca falasse, o bandido, né? O cara mal. Ele também participou de um outro filme chamado... Que ficou muito famoso também. Se Minha Cama Voasse. É um desenho também da Disney, com filme e desenho. Ele e a Angela Lansbury. O, do que é que o Matthew Garber morreu? Ninguém sabe. Eu sei que eu tava assistindo um documentário e a menina, a Karen Doutris, a Jane Banks, ela fala que um dia tava lá e recebeu a ligação da mãe do Matthew falando que ele tinha falecido. E ela não fala de que ele morreu. Pancreatite, viu? Tava falando em MDB aqui. Pâncreas. Sério? Que merda. Morreu jovem, morreu com 21 anos. Morreu jovem, 1977. Fez três filmes pra Disney. Os três filmes foi com ela. A Karen Doutris, que faz a menina, né? Que faz a Jane, ela... Que é uma fofa. Meu Deus do céu. Ela tá muito fofinha no filme. Essa garota é lindinha. Não, lindinha não. Pode ser fofa, mas lindinha não é não. Não, lindinha sim. Não, ela jovem é feinha também. Não achei ela bonita, não. Não, mas o lindinha que eu me referi era fofa. De fofinha. É, não é de beleza, beleza. Isso, ela fez O Grande Amor Nunca Morre, o Mary Poppins, fez séries de TV, fez O Feitiço da Floresta Encantada, lá, O Feiticeiro da Floresta Encantada, e fez mais algumas coisas pra TV, algumas coisas pra cinema. Teve poucos papéis, assim, importantes. O papel que realmente foi o mais significativo pra vida dela foi a Jane Banks no Mary Poppins, né? E uma coisa que emociona é ela falando do Walt Disney, de que quando ele morreu ela ficou muito triste na época, porque ela sentia que ele era meio que um tio mesmo, assim. Porque ele se envolvia muito na produção dos filmes, né? Então ele tinha escolhido ela a dedo, né? Ele tinha colocado ela no filme e brincava com as crianças, levava pra Disneylândia. Porra, velho, se o cara levou a Julie Andrews, não levava a criança, Karen Dotrice? Frequentava a casa dele, provavelmente, velho. A Glynis Jones é uma senhora já, de idade. Ela fez a Senhora Banks, que é aquela mulher dos Sister Suffragette, né? Que luta pelos votos das mulheres e tal. É a mãe das crianças. A mãe das crianças, exatamente. Quando ela foi chamada pro filme, tem uma história engraçada, ela foi chamada e tal, e ela topou, mais ou menos. Ah, tá, beleza, vou adorar fazer o papel da Mary Poppins. Só que aí, não, você não entendeu. A gente vai chamar a Julie Andrews pra fazer a Mary Poppins, você vai fazer o papel da mãe. Ela, eu só faço o papel da mãe se eu tiver um número musical só meu. O Walt Disney falou, já está sendo feito. Não se preocupe, você vai adorar. É maravilhoso o número musical que estamos preparando pra você. Já está anotado. Aí ela foi lá, assinou o papel, saiu da sala, ele virou pros caras e falou, manda fazer uma música pra essa louca. Manda fazer uma música pra ela, por favor. E aí ela fez o Sister Suffragette, que é uma música divertida. Né? Super divertido. Quando você entra no Magic Kingdom, tem várias pessoas que trabalham lá na Disney que interpretam papéis, porque a ideia do Main Street é que seja 1910 ali, o final do século 19, né, nos Estados Unidos. E aí tem umas quatro senhorinhas vestidas com mais ou menos essa mesma roupa dessa senhora no filme, e elas cantam a música, cara. Pô, que legal. Elas cantam essa música, velho, e brincam com as pessoas e tal, e eu tava lá uma vez e eles cantaram a música, velho. Shoulder to shoulder into the fray, our daughters' daughters will adore us, and they'll sing in grateful chorus. Well done, Sister Suffragette. Uma coisa que eu acho importante a gente falar é do diretor, cara, Robert Stevenson. Não é um cara assim que você fala, é um Hitchcock da vida, né? Não, não é um cara que ficou muito famoso. Até porque se fosse, né? O cara fez Mary Poppins, depois fez Disquem para Matar. Não, mas ele era um cara contratado pelo estúdio Disney pra fazer os filmes da Disney. Então ele fazia, por exemplo, ele fez a série da Disney do Zorro, fez uns 3 episódios e tal. E depois do Mary Poppins, ele fez ainda alguns filmes que ficaram famosos, que passaram muito na Sessão da Tarde no SBT. Feiticeiro da Floresta Encantada, O Fantasma do Barba Negra, o próprio Se o Meu Fusca Falasse, Se Minha Cama Voasse, As Novas Aventuras do Fusca. Né? Morreu em 1986. Our daughters, daughters will adore us. O filme ganhou vários prêmios, venceu no Oscar de 1965 na categoria de melhor atriz para Julie Andrews. Não, não brinca. Será que ela ia ser a melhor atriz do ano? Não. Mas tem que ver porque ela é a estreia dela, né, pô? Não, não tô falando que o óbvio é do Brunão, não. Tô falando assim, o óbvio... Não, eu sei, pois é, porque assim, por ser a estreia dela, né, já ganhou o Oscar. E ela tava disputando com a Audrey Hepburn no My Fair Lady, que ela também concorreu ao papel. É, mas a Audrey Hepburn era muito linda, mas fofa como a Mary Poppins, ela não foi, nunca foi. Não era, pois é. O filme também venceu nas categorias do Oscar de melhores efeitos visuais, melhor edição, melhor canção original e melhor trilha sonora. Será por quê, né? Mas qual foi a canção que ganhou? A canção foi Spoonful of Sugar. Essa é foda mesmo. Indicado nas categorias também de melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, diretor, filme, som, roteiro adaptado e melhor trilha sonora. E outra, nunca mais um filme da Disney ganhou tantos Oscars quanto Mary Poppins. Uma curiosidade é que quando o sucesso aconteceu, né, tava no ápice do filme, entrevistaram o Walt Disney. Aí um cara falou e perguntou, ah, você nunca mais vai fazer um filme tão bom, né? Aí ele, é, bem, eu ainda estou vivo. Ou eu não morri ainda também. Aí ele, 2 anos depois, ele faleceu. É, verdade. Por que o Walt Disney faleceu, hein, afinal de contas? Cara, ele ficou muito doente, acho que ele teve um problema de câncer, não foi tratado e morreu. Na época ele tava com o projeto do Disney World, né? Do Walt Disney World, que ia ser na Flórida. Tava fazendo, só que foi ficando doente, foi ficando doente, foi ficando deprimido e morreu. E, inclusive, tem uma história bem bacana que quando o Walt Disney morreu, as obras da Disney World já estavam a pleno vapor, né? E aí todo mundo... Pô, foi um baque. É a mesma coisa que o Silvio Santos morrer, cara. É uma parada assim, que é um cara que tem um carisma interno dentro da empresa que é foda, né? E quem segurou a barra foi o irmão dele, o Roy. E o Roy falou, não, vou realizar o sonho do meu irmão e vamos construir a Walt Disney World. E ele construiu o Walt Disney World. Ele já era mais velho que o próprio Walt. Ele levou e, mesmo doente, também estava doente, se mudou para a Flórida para poder acompanhar o projeto e tocar o projeto. O Disney World foi inaugurado em 71 e duas semanas depois da inauguração, o Roy Disney morreu. Então ele, tipo, realmente só foi pra cumprir ali a promessa, né, cara? Existe alguém dos Disneys vivo ainda? Sobrinhos, filhos, etc., ainda estão no comando da empresa, né? Recentemente, se não me engano, morreu o filho do Roy, que era o Roy Disney Jr., estava à frente dos negócios e morreu também. Mas, se não me engano, a filha dele, a filha do Walt Disney, ainda está na ativa aí. Mas hoje a empresa, ela é, há muito tempo, já deixou de ser um negócio familiar, né? Tem acionistas e tal, tem presidente, os acionistas votam presidente, etc, etc. E o Sarney nada, hein? Never tired of ever buzzing to and fro. Because they take a little... Além do Oscar, teve o Globo de Ouro, que a Julie Andrews também ganhou. Mary Poppins foi a maior bilheteria mundial de 1964. Arrecadou 28 milhões e 500 mil dólares. E ficou em segundo lugar A Noviça Rebelde, arrecadando um total de 20 milhões de dólares. O terceiro lugar naquela época foi o Goldfinger, do nosso querido Sean Connery, também com 19 milhões de dólares. E o quarto colocado foi o My Fair Lady, com 19 milhões. A gente estava falando antes do que as crianças não foram avisadas sobre várias coisas. Outra coisa que elas também não foram avisadas foi aquela cena em que a Mary Poppins está tirando aquelas coisas da sacola. Isso, não só a parte que ela está tirando as coisas da sacola, mas na hora que eles vão tomar o remédio, que eles tomaram chuva porque saíram e tal, e aí tomam chuva e voltam para casa e ela vai dar o remédio, né? E aí na colher de um sai de uma cor, na colher do outro sai de outra e na dela sai de uma terceira cor, né? Eles não avisaram para as crianças que ia ter isso. E quando a menina vê, bota na colher dela e depois bota na do menino, ela dá um gritinho de surpresa. E aquela reação é real. Assim, a menina ficou realmente surpresa de que o líquido saía de cor diferente. Ela provavelmente achava que a Julie Andrews era mágica. Tá, mas peraí. Essa aí da colher, tudo bem. Mas tirando as coisas da sacola, como é que eles não sabiam daquilo, se tudo era uma montagem lá? Não, foi a montagem depois, né, Miotti? Na hora eles fizeram de algum jeito lá pra que eles não desconfiassem. Achei meio estranho, mas tudo bem. Você lembra a cena que ela tá tirando as coisas dentro dessa sacola? Sim, o garotinho você vê que a cena muda o esquema da filmagem ali. Sim, mas você não vê que o garotinho vai pra debaixo da mesa? Alguma coisa eles fizeram, eles não revelaram como é que eles fizeram a cena. Mas alguma coisa ficou parecendo que ela realmente estava tirando aquilo tudo de dentro da sacola. É Disney, é magia. Achei meio esquisito, mas tudo bem. Não, isso aí tá nos anais do filme, cara. Não, tudo bem, só acho meio esquisito. Ele pode ser meio forçado pra falar que não contou pra eles isso, mas eu acho que isso aí não tinha como fazer, não. Cara, criança engole qualquer coisa, né? A Manuela, se eu fizer um fundo falso na mesa e botar um cabide dentro de uma mala e tirar a cabide dentro da mala, a Manuela vai se pressionar. Os garotos eram novinhos na época, eles tinham 4, 5 anos, se eu não me engano. Feed the birds, Internet, a gente sempre fala só da dublagem dos filmes que nós assistimos, porque é uma profissão que a gente sempre valorizou, inclusive valorizamos. Entretanto, a gente não pode ser hipócrita, né, gente? Porque quando a coisa é boa, a gente elucida... Paga pau. Mas, quando o negócio tá ruim, a gente tem que falar também. Eu me sinto na obrigação de falar isso pra vocês. O melhor de quando me passou o Mary Poppins pra gente gravar, ele me passou com a dublagem atual. Eu achei que era clássica. Inclusive, a dublagem clássica é hoje meio muito difícil de encontrar, né, Mert? Eu consegui ela com o cara de São Paulo, mas é raro, só tem no VHS. É muito rara a dublagem original. A questão é o seguinte, não é o talento dos dubladores que fazem a dublagem. A Disney tá numa vibe de querer traduzir algumas coisas que, na minha opinião, são intraduzíveis. A nova dublagem que eles deram pro Mary Poppins, que é a dublagem do DVD e do Blu-ray, olha, eu posso falar uma coisa pra vocês. Deus me livre e guarde. Porque não é a dublagem, eles dublaram as músicas. E, gente, não adianta. A Julie Andrews, ela é uma das cantoras mais afinadas que já existiu. Não adianta você colocar um ator pra tentar competir com a Julie Andrews, que não vai dar certo. Eu não aguentei ver o filme, eu parei e depois eu corri atrás de uma cópia original para que eu pudesse assistir as músicas em inglês. Porque, cara, como eu tô falando, a Julie Andrews, ela, a afinação dela, a voz dela, o carisma enquanto ela canta, compõe a Mary Poppins. E eles dublaram isso. A magia do filme praticamente vai pra água abaixo. Eu concordo com você, só que discordando. Por que que eu discordo? A única coisa que eu discordo não é porque eu acho que devia dublar. É ok dublar, é interessante você dublar a música, não só pra poder você fazer as crianças que não leem, que não sabem ler ainda, entenderem o que ela tá cantando, porque faz parte da história o que ela está cantando. Não é a mesma coisa que tá tocando uma música no meio do filme e, ah, não interessa o que tá se falando na música. Não, a música faz parte da parada, é importante. Mas eu entendo que isso funciona muito melhor numa animação do que no filme. No filme a gente gosta de ouvir o original da música. Eu aceito isso, entendo e acho que é sensacional. Agora eu não condeno a iniciativa de terem dublado. Eu só acho que deviam ter te dado opção. Você quer assistir o dublado com as músicas em inglês ou dublado com as músicas dubladas? Porque hoje, se você pega qualquer filme da Disney, qualquer desenho animado da Disney que tem música, saiu agora o Frozen no cinema, todas as músicas são em português. Você hoje, você vai escutar, você não vai se sentir mal. Por quê? Porque você nunca ouviu em inglês. Não, mas a questão não é nem a pessoa ter ouvido em inglês. É porque ficou mal cantado. Inclusive, eu não conseguia entender o que a cantora que estava cantando as músicas estava falando. E não é a dubladora. Botaram os cantores mesmo. A mixagem do áudio ficou horrível. Eu não consegui entender. Você conseguiu entender, Leonardo? Eu não escutei, sério. Eu não fui ver. Eu não consegui ver. Eu não consegui entender o que eles estavam cantando. É, eu não consigo ver Mary Poppins num dublado. Eu tenho que assistir no original. Esse é o único filme que eu não consigo e não acho que deveria ter sido dublado as músicas. Acho mesmo. Todos os outros, seja animações ou live action, todas as músicas são divinamente dubladas. Cara, Aladdin é dublado. Eu não consigo ver as músicas na língua original. Eu acho uma bosta os cantores que estão cantando. Principalmente a voz da Jasmine. Principalmente, não, e o do Aladdin também. O rapaz que dubla o Aladdin, que inclusive é o mesmo cantor da música. Cara, a música é muito melhor. Rei Leão é muito melhor na versão, a versão em português. Pequena Sereia é muito melhor do que a versão em inglês. Cara, todas as principais animações, só que Mary Poppins não. A Julie Andrews é única, cara. O grau de afinação dessa mulher na época da Mary Poppins é uma coisa que você não alcança. E não tem como. O carisma da personagem tá no canto da atriz. Tem como mudar isso. Se você é mais velho e você quer assistir Mary Poppins, tá curioso pra assistir Mary Poppins, tu vá atrás do filme com a linguagem original, que é, realmente é muito melhor. Até porque tem que procurar a versão original mesmo, porque a dublagem original, que passou na Globo em 1900 e lá vai bolacha, é muito difícil de achar, não se acha na internet. Realmente na internet não tem mesmo. Não tem, não tem. É a dublagem original, pra quem ficou curioso, as falas eram dubladas e a música era original. Como vários outros musicais que passaram por aí. A Noviça Rebelde é assim. Noviça Rebelde é assim, Grease é assim, Amor Sublime Amor é assim, Pequena Na Loja dos Horrores, é assim. É aí que eu acho que entra o negócio da Disney, entendeu? De por ser Disney, eu acho que eles se viram na obrigação de, pô, todos os nossos desenhos são musicais. Todos eles a gente dubla a música. Por que não vai dublar esse, entendeu? Eu não condeno. É isso que eu tô só querendo deixar claro. Não acho bom, não acho que foi bem feito, não acho que tá bem cantado. Eu só tô justificando por que que foi feito assim. banco é lugar de silêncio e decoro. Vocês devem se comportar bem. Eu pensei que o banco fosse seu. É, sou um dos executivos mais jovens. De certo modo, ele é meu. Michael, veja! É ela! Quem? Quem? A mulher dos pássaros, onde Mary Poppins disse que estaria. Está vendo ela, não está, papai? Claro que estou vendo. Pensa que eu não vejo um palmo diante do nariz? Ouça, papai, a mulher está falando. Alimentem os pássaros. 2 pences um saco. Ela está querendo é dinheiro. O que mais ela iria querer? Podemos alimentar os pássaros. Alimentar para quê? Eu tenho 2 pences aqui comigo. Só esta vez, por favor. Gastar dinheiro com um monte de pássaros vadios? É claro que não. Mas Mary Poppins... Não estou interessado no que Mary Poppins disse. E não quero ouvir o nome dela o resto do dia. Venham agora comigo. Mas os 2 pences são meus. Michael, não vou permitir que jogue seu dinheiro fora. Quando chegarmos ao banco, vou mostrar o que pode ser feito com 2 pences. E vocês irão achar a ideia bem interessante. A Mary Poppins, ela não vem pra salvar a família, né? Porque os meninos tão tranquilos, assim, eles... Ok, meu pai, eles aceitam o pai que tem, aceitam a mãe que tem, né? Eles estão vivendo só, são crianças. Ela vem pra salvar o pai, né? Que era um cara sisudo, que não ligava pra nada, que só queria saber de trabalho. Inclusive, é por isso que o filme novo chama Save Mr. Banks, né? A ideia toda é essa, assim. Ela veio pra salvar não as crianças da situação, mas sim o pai de que tava esquecido, que tinha filho, etc. E, cara, essa é uma parada que, assim... Toda vez eu tento me policiar pra isso, cara. Eu tenho filho, eu fico me pensando assim, será que eu tô dedicando tempo suficiente pro meu filho? Será que eu não tô me dedicando muito mais tempo a muitas coisas e tô perdendo os bons momentos da criança, sabe? Que eu não vou ter de volta? Então assim, isso faz você pensar, cara. Faz você pensar e você parar. E o cara parou a vida, né? No final do filme é isso. Ele chega lá pro banqueiro e supercalifragilisticexpialidocious, velho. Que se dane, sacou? E no final o véio morre também e tá tudo certo, né? Morre dançando. Mas essa é a grande mensagem mesmo, né? Aproveite as pequenas coisas da vida. Exatamente. E assim, as pequenas coisas da vida que são as mais importantes, né? O cara tava perdendo ali a convivência com os filhos num momento de criança que é delicioso, cara. É, porque depois fica adolescente, fica tudo chato. Depois fica adolescente, fica um saco, entendeu? Então, a criança ali é o momento que você tem que viver o máximo possível. Então, o cara não tinha paciência, não tinha tempo, a criança quando chegava, ele, ah, tá bom, para com esse nonsense, né? Para com essa brincadeirada, não quero ouvir nada, não sei o que. A menina vai lá pra mostrar a carta, ele rasga a carta na cara dela e tal. O cara era muito durão, muito insensível ali. E tava perdendo a convivência, o melhor dos filhos, né, cara? É, tanto que a música mais chata é a dele, né? Eu não acho as músicas dele chata, não. Mas qual das músicas? Que ele ficou se cumprimentando, é um saco aquela música. Mas aquela música foi feita pra ser chata, cara. Mas ainda assim é muito legal. Aquela música, a ideia dela ser chata é exatamente mostrar que ela era uma coisa toda tradicional e não sei o quê. Soon you'll see that it blooms into credit of a generous amount semi-annually. And you'll achieve that sense of stature as your influence expands to the high financial strata that established credit now commands. Uma cena que me cativa muito no filme é quando a Mary Poppins chega pra se fazer a entrevista. Primeiro, quando ela chega, tem uma reca de babá na frente. E um dado curioso, muitas daquelas babás eram homens vestidos de mulheres. É verdade, porque tinha que ser suspenso no cabo, né? Quando a Mary Poppins chega, ela começa a dizer, bom, aqui estão as exigências que o senhor fez. Aí ele, ah, tudo bem. O senhor Banks tinha feito as exigências no jornal, colocando lá aquelas coisas babaca dele. E as crianças, os menininhos, tinham feito as exigências de criança. criança, que ela não podia ter verruga, que ela tinha que ser bonita, tinha que ter, ser paciente. O negócio da verruga é muito engraçado, que o menino fala, essa parte foi eu que botei. É. Não pode cheirar mal, né? Não pode ter cheiro de peixe, sei não lá. Não pode ter cheiro assim. De peixe. E aí e o pai fica puto com essas, né, essas infantilidades, picota a carta e joga. Olha que bicho da puta mesmo, né, velho? Picota e joga na lareira. Aí aparece a Mary Poppins com a carta toda arrebentada, falando, bom, aqui são as exigências. Aí ela, precisa não ter verruga lá. Certamente eu não tenho verruga. Precisa ter, fazer passeios divertidos. Ah, eles vão adorar os meus passeios. Aí o senhor Banks fica assim, como assim? O que você tá falando? Eu joguei a carta. É, e ele fica olhando pra lareira. Ele fica repetindo o gesto, né? Inclusive, eu rasguei assim, mas eu tenho depois certeza eu virei, que eu rasguei de depois novo. Eu... E aí, de novo? É. E ela, temos que deixar muito claro o meu salário. Eu falei, é uma fada, né? Mas é uma fada capitalista, né? É, mas no final ela ficou de graça. Claro. Você percebeu isso? Ah, não mostra pagando. Não, né, não. Ela até fala, não, é porque já que o senhor tá em dúvida, eu vou ficar um tempo, faço um teste e depois você decide. E ela fala, e quando o vento mudar eu vou embora. Ela fala assim. Tanto que ela, em nenhum momento, conversa com a mãe. Em momento nenhum ela conversa com a mãe. Ela só conversa com o pai e com as filhas. Com os filhos, com as crianças. Caralho, que bizarro isso, né? Porque ela tava ali pra salvar o Sr. Banks. A mulher tá tranquila. A mulher é uma retardada, alienada? Não é alienada, não. Ela é alienada da família, das crianças. Como mãe, também é uma zero à esquerda, né? Você pode pensar mesmo no início do filme. Onde é que a senhora estava? Ah, estávamos fazendo protesto? Tava jogando ovo no ministro. No ministro, tu pelos direitos femininos. Ela era tipo uma feminista do século XIX. Olha que absurdo. Ela tava nos votos, né? Pra mulher votar também. Inclusive, isso foi uma ideia que rolou quando a própria mulher lá, a tal da Glides, foi chamada e exigiu que tivesse uma música pra ela. Aí ele falou, porra, mas nós vamos botar uma música dela de quê? Ah, o filme se passa em que época? 1910. Ah, pô, 1910 tinha as irmãs sufragistas que lutavam pelos direitos da mulher a votar. Então vamos botar alguma coisa sobre isso. E foi assim que isso entrou na história, cara. Que eu achei que foi um toque super legal, que deixou pelo menos um personagem um pouco menos bidimensional, né? E tem uma música que é legal pra caralho. É, muito legal essa música. Mrs. Pankhurst has been clapped in irons again. Ela tá lá lutando pelos direitos das mulheres, chega em casa, cadê seus filhos? Não sei, se perderam. Sumiram, horas desaparecem. E o bom é o policial, né? É ele. É, Mr. Banks, eu acredito que eu tenha achado alguns objetos que seriam seus. Aí, quem? São seus filhos, toma. Aí, e aí depois que a Mary Poppins chega, a vida da família começa a se transformar, as crianças ficam encantadas com ela, porque ela é mágica, e a primeira coisa que ela faz ali é, vamos arrumar o quarto, né? Que tá uma bagunça, velho. E é o melhor arrumação de quarto da vida. Sempre quis arrumar meu quarto desse jeito, velho. Até hoje. Até hoje, porra, né? Nem me fale. A Márcia vira bem, arruma a cama, eu vou estalo o dedo, porra. Um dia vai funcionar. E é quando eles cantam o Spoonful of Sugar, né? Uma colher de açúcar pode ajudar a descer o remédio descer melhor, né? E tem uma curiosidade sobre essa música. O compositor da letra e o letrista, os irmãos Sherman, né? Eles estavam há um tempão procurando uma frase cativante que ia ser o hino da Mary Poppins, né? Um dia ele estava em casa e a filha dele chegou da escola e falou, ah, eu tomei uma vacina hoje contra pólio. E aí ele falou, pô, mas doeu? Porque ele pensou que tinha usado agulha, né? Ela falou, não, eles colocaram a vacina num cubo de açúcar. Porque era aquela vacina líquida, né? Aquela vacina de Zé Gotinha. Então, a menina explicou, não, é porque eles colocaram a vacina da polio, aquela tipo Zé Gotinha, num cubo de açúcar. E aí eu engoli. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte ele chegou pro irmão e falou, olha só, a spoonful of sugar helps the medicine go down. E aí o cara falou, que merda de letra. Não, peraí, é bom. Aí ele fez a música, compôs a música lá na hora. E aí é quando ela canta essa música, que é, pô, é fantástica, sobe aí. Não, meu essa ótimo. Música é foda. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. outras músicas que vale a pena a gente falar aí? Ué, tem a da Chaminé. A da Chaminé é legal, né? Que toca várias vezes no filme, né? Sim, ela vai passando por outras partes que o cara vai contando a história dele, né? Inclusive o Dick Van Dyke ali, naquela hora que ele tá... Toda vez que ele tá meio que narrando a história, ele tá cantando isso, né? Inclusive a abertura é Tim Tree, depois que tem a abertura e ele canta, ele já começa lá, né? And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this old wide world there's no happier bloke. Chim-chim-a-me, chim-chim-a-me, chim-chim-chiri, a sweep is as lucky can be. Chim-chim-a-me, chim-chim-a-me, chim-chim-chiri, good luck, we're above when I shake hands with you. Chim-chim-a-me, chim-chim-a-me, chim-chim-chiri, a sweep is as lucky can be. Chim-chim-a-me, chim-chim-a-me, chim-chim-chiri, good luck, we're above when I shake hands with you. Agora, uma coisa que é interessante sobre o Tim Tree e o Step in Time, eles contrataram dois coreógrafos para fazer a dança toda do filme. Quando chegaram lá para fazer a dança, eles tinham feito um número enorme e tal, não sei o quê. E aí o diretor falou, olha, eu só posso botar 2 minutos da dança. O cara que editou. Isso, o cara de edição. Falou, ó, só vai poder ter 2 minutos. Ah, só vai poder ter 2 minutos? Então vamos fazer o seguinte, a gente filma o ensaio, e aí você edita o ensaio e vê como é que fica. Porque aí você já vai ter uma ideia. Aí o cara, ah, tá bom, beleza. No final da cena tem 18 minutos, cara. Porque o cara não conseguia cortar, porque era muito bom, velho. A coreografia de toda a sequência da Chaminés é muito legal. São duas músicas, né, que emendam uma na outra. É o Tim Tim Tiri e o Step in Time, que é, porra, muito maneiro. Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time, Step in Time. Flap like a birdie! Flap like a birdie, step in time! Flap like a birdie, step in time! Never need a reason, never need a rhyme! Flap like a birdie, in time! Up on the Riley! Up on the Riley, step in time! Up on the Riley, step in time! Never need a reason, never need a rhyme! Up on the Riley, step in time! Over the rooftops! Over the rooftops, step in time! Over the rooftops, step in time! Never need a reason, never need a rhyme! Step in time! Over the rooftops, over the rooftops! Take your elbows! Eu gosto muito de quando eles entram no desenho, que acho sensacional, é tudo muito bem arrumado. A Jolly Holiday. A Jolly Holiday, que é muito legal, que eu acho muito fofinha. Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. You haven't changed a bit, have you? When the day is gray and ordinary, Mary makes the sun shine bright. Oh, honestly. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. You are lightheaded. It's a jolly holiday with Mary. No wonder that it's Mary that we love. E o Supercalifragilisticexpialidocious, que, porra, é fantástico, né, velho? É, esse é praticamente o hino do filme. Exatamente. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails that week and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm the little underline, I'm the little underline, I'm the little underline, I'm the little underline. Mas uma coisa interessante na cena que eles entram no desenho, não ia ter nada disso e o Disney falou, não, nós vamos botar e vai ter desenho e vamos misturar e vai ser o mais incrível que a gente já fez. E fizeram e pô, foi foda. E no roteiro, nos storyboards originais, quando eles chegavam no parque e sentavam naquela mesa, quem vinha atender eram quatro garçons. E aí o Walt Disney, no alto da genialidade dele, falou, não, mas peraí, garçom é pinguim. Aí ele falou, não, como assim garçom é pinguim? Não, sempre que eu vejo garçom, eu vejo pinguim. Então você vai botar quatro pinguins aí. E ele botou os quatro pinguins e são o charme daquela cena, né, cara? Os quatro pinguins dançando. Não eram quatro pinguins, eram vários pinguins. Só que como o Dick Van Dyke ficava se mexendo muito, o cara que tava fazendo a animação, que só pôde fazer a animação ao final, né? Ele teve que ir eliminando pinguins. Porque ele pisava no pinguim, matava o pinguim, pisava, chutava o pinguim. Aí ele depois fez um jeito que os pinguins dançam com o cara e se abaixam, se agacham, pulam. E fogem dele de qualquer forma. É por isso que foi usado o pinguim lá no Roger Rabbit, né? Como garçom também. É a homenagem ao filme, né? Outra música também, que é uma música até bem triste, né? Aquela música que ela canta lá das Mulheres dos Pássaros. A Feed the Birds, a minha favorita de todos. Essa é uma parte que eu sempre me emociono no filme. A parte é foda mesmo, porra. Né? A música é muito bonita, que ela conta a história de uma senhora que fica nas escadarias do banco lá e tal. Não, é de uma igreja. É de uma igreja, né? Isso. Fica em frente ao banco. Que o pai passa e nunca vê a mulher... Que ela só pede para que alimente os pássaros, dois pences, né? Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. Feed the birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral, the saints and apostles look down as she sells her wares. Although you can't see it, you know they are smiling each time someone shows. E era a música que o Walt Disney mais adorava. Não só ela foi a música que ele mais adorava, mas os dois irmãos Shermans contam que qualquer hora eles recebiam um telefonema do Walt Disney durante a produção do filme. E eles recebiam uma ligação do Disney, falava, era tipo 5, 6 horas da tarde, falava, dá um pulo aqui no meu escritório. Eles chegavam lá e ele falava assim, toca aí pra mim. E ele sabia que ele queria ouvir o Feed the Birds. E ele tocava, e quando ele terminava de tocar, ele falava, ok, rapaz, muito obrigado por hoje, e é isso mesmo. A música é sobre humildade, né? Sobre... É, caridade. Caridade e tal, e eu acho que é bacana, assim, a música. E uma outra coisa é que o Richard Sherman, ele foi convidado para inaugurar a estátua de 100 anos do Walt Disney no Parque Disneylândia. E aí ele tocou várias músicas, porque ele era compositor de várias músicas da Disney, muito famosas, e ele tocou as músicas no piano, e antes de encerrar, a última música que ele falou que ele ia tocar era o Feed the Birds, que era a música favorita do Walt, que era a música que o Walt mais amava. E aí ele toca, e quando ele termina a apresentação, um único pássaro passa voando por cima do piano. E no documentário ele fala que ele acredita que aquele era o Walt Disney agradecendo por ele ter tocado aquela música ali naquela inauguração da estátua. É uma história muito bonita e eu acredito que seja mesmo. É, por que não, né? Tanta coisa acontece. Por que não, né? Tanta coisa bonita. laugh loud and long and clear. I love to laugh. It's getting worse every year. Tem duas músicas ainda que eu acho interessante a gente lembrar aqui. Uma que é uma cena muito divertida, que é o tio Ed. Ah, o tio da Mary Poppins. O tio da Mary Poppins, que tá rindo e tá flutuando no teto da casa dele. Pô, é sensacional aquela cena, cara. Eu acho muito divertida. Eles se divertiram bastante gravando. Eles cantam e contam piadas cretinas durante a música. É muito legal. E tem uma musiquinha bonitinha, assim, divertida, que é o I Love to Laugh, né? Some people laugh through their noses, sounding something like this. Dreadful. Some people laugh through their teeth, goodness sakes, hissing and fizzing like snakes. Not at all attractive to my way of thinking. Some laugh too fast. Some only blust. Ah! Others, they twitter like birds. You know, you're as bad as he is. Then there's a kind what can't make up their mind. When things strike me as funny, I can't hide it inside and squeak, as the squeaklers do. I got to let go with a ho, and we love to laugh. Loud and long and clear. We love to laugh. So everybody can hear. The more you laugh, oh my goodness, the more you fill with glee. The more the glee, the more we're American. Mas eu gosto muito, cara, da música do final do filme, que é Let's Go Fly a Kite, que é Vamos Empinar um Papagaio, né? Vamos Empinar uma Pipa. Que, pô, é muito legal e a música é linda, cara. A música é, pô, maravilhosa. Você termina o filme, você quer ficar cantando a música, cara. O refrão, Let's Go Fly a Kite. É muito legal. Deixa o filme bem redondinho, né? Porque a primeira coisa que as crianças reclamam é que o pai delas não ensina nelas nem a fazer pipa. Inclusive, eles se perderam no começo do filme porque a pipa tinha enganchado não sei aonde e eles tiveram dificuldade pra tirar e a pipa rasgou. E o final do filme, depois que ele percebe a burrada que ele tava fazendo, porque ele leva as crianças ao banco, porque o menino queria... A Mary Poppins dá uma forçada pra que ele leve as crianças ao trabalho, pra passear com ele, porque ele nunca passeava com as crianças. E ele leva as crianças ao trabalho, e o menino vê a velha dos pássaros e fala, eu quero dar os meus 2 pences pra ela, pra alimentar os pássaros. Ele fala, não, deixa de besteira, tu vai economizar isso aí, vamos botar no banco. E leva lá pro banco, e aí rola uma confusão do cacete, porque o menino não quer botar o negócio no banco, ele atrapalha lá o velho, foge o escambau, e o cara se ferra, é chamado depois, tomou uma dura, e aí na hora de ser mandado embora, ele já tinha notado de que, pô, mas por que não, né? Por que que meu filho é criança, cara? E eu tô perdendo isso, sabe? E aí ele fala, ó, a palavra que eu preciso dizer é supercalifragilisticexpialidocious e morre de rir. E foda-se, entendeu? Ele volta pra casa, arruma a pipa, quando o nego tá dando ele por desaparecido, inclusive, e aí quando vê, ele tava no porão que tava arrumando a pipa dos meninos. E aí, Let's Go Fly a Kite, ele dança, canta e o escambau. E, pô, é uma cena muito emocionante, cara. Até hoje é emocionante. Está você, Banks. Eu quero lhe dar os parabéns. Uma excelente piada mesmo. Com uma perna de pau que se chama Smith. Ou mais ou menos isso. O meu pai morreu de rir. Eu sinto muito, senhor. Oh, não, nada disso. Não tem que ficar sentido. Eu nunca vi meu pai tão feliz. Me deixou uma vaga para novos chás. Parabéns. Obrigado, senhor. Muito obrigado mesmo. Veja se isso é gratidão. Eles nem disseram adeus. Não disseram. Olhe para eles. Sabe, eles consideram mais o pai deles do que consideram você. Mas é assim que deve ser. E você não liga? Pessoas perfeitas não permitem que os sentimentos anuviem seu modo de pensar. É verdade? Bem, eu lhe digo uma coisa, Mary Poppins. Você não consegue me enganar. Ah, é mesmo? É isso mesmo. Sei exatamente o que você sente por essas crianças. E se você pensa que eu vou ficar com a boca fechada por mais tempo, você está... Vamos acabar a conversa, obrigada. Adeus, Mary Poppins. Não demore a voltar. Inclusive, quando você entra no Magic Kingdom, na Main Street... Olha o Brunão, filha da puta, internet. É, ele tá indo daqui a 6 dias pra Disney. olha o desgraçado passando vontade em mais de 60 mil pessoas, olha só. Deixa eu contar, cara, é legal. Vai, fala. Eu estou sentindo distúrbio na força. 60 mil pessoas estão invejosas agora, vai. Tudo bem, quando esse programa for, ó, já tô lá há mó tempão. Mas você volta. Você tem que voltar. Por que que tu nunca filmou isso? Eu acho que eu filmei essa, velho. Depois eu vou ver se eu acho. Você só se filma lá, brincando de Indiana Jones, de bola do Indiana Jones. Essas paradas maneiras você não filma. Eu acho que esse eu filmei. Eu devo ter ele aqui. Depois eu mostro pra vocês. Seu gordo. Tem nenhuma Mary Poppins lá, não? Tem, Mary Poppins, tem. Só não tirei foto com ela, mas tem. Por quê? Cara, porque tinha uma fila enorme e eu fui fazer outra coisa. Mas dessa vez eu vou tirar uma foto. Eu mando uma foto pra vocês. Tira uma só dela, sem essa tua pança louca. Não, vou tirar eu e ela. Mas tu tá só chamando o Bruno de gordo? Quando é que tu tá pesando, calaveiro? Não é da tua conta. Ó, já falamos da Julie Andrews. Cara, eu quero fazer um voto de protesto aqui sobre o Noviça Rebelde. É o melhor coletâneo de colecionador de Blu-ray que eu já vi vendido no Brasil. É mesmo, rapaz. Tem muita coleção de Blu-ray. Rapaz, mas é bom. É bom. É uma caixa. E não é tão cara assim não, viu, Bruno? Você que gosta aí, ó. Eu tenho ele só em DVD, só. Porra, a coleção de Blu-ray dele, rapaz. Brunão, tem tudo. A irmãzinha de uma amiga minha, ela foi perguntar pra mim por que eu tinha os cabelos vermelhos, né? Aí eu falei, ah, porque eu sou uma sereia. Se eu entrar na água, a minha cauda aparece. Ela... Até hoje ela acredita. É, uma criança assim. Aí eu cheguei assim, ela falou, mas você não pode falar pra ninguém, porque senão eu nunca mais vou poder entrar no mar e nunca mais vou poder ver minha família. Aí ela ficou, não vou contar pra ninguém. Cara, que filha da puta, velho, porque você fez isso com a criança. A gotinha. Ih, deu pau. Ih, pronto. Vamos cantar pra subir, mas enfim. Hã? Essa eu também acho muito boa. Enquanto ela tá aí resolvendo isso, deixa eu só mandar uma coisa pra vocês. Se vocês conheceram isso, olha só. Isso aí passou na Globo e eu assisti essa porra. É o Mary Poppins russo. Isso passou na Globo? Passou na Globo no Corujão. Eles cantam as músicas? Não, não são as mesmas, não. É outra, eles inventam outras coisas. Mas tem música, é musical. Tem música também, tem música também. Véi, olha como é que já tá errado o filme. Começa no espaço. Ah, velho, desculpa, cara, eu não consigo. Não, não dá. Isso aí eu vi na época, rapaz, fiquei traumatizado. Essa Mary Poppins, velho. Ela parece a gente da KGB. Ela parece que vai explodir as crianças a qualquer momento. A cara dela. Yes. Isso entrava em Travinsky. O que é isso? Então, gente, esse foi o nosso programa aí sobre Mary Poppins. Se você gostou do programa e ainda não viu o filme, dê uma chance. Eu sei que o pessoal tem resistência a assistir musical, ainda mais se é um musical da Disney. Ainda mais porque sou chato pra caralho. Ainda mais porque tem muita gente que não gosta de musical e tal. Não sei como essas pessoas existem, mas... Eu também, mas enfim. Gosto é gosto, né? De cada um. Se você gostou do programa, achou interessante as histórias de bastidores aí que a gente contou, eu queria que você desse uma chance ao filme. O filme tá saindo agora em janeiro. Final de janeiro, né? Final de janeiro vai sair a versão em Blu-ray do filme, comemorando os 50 anos do filme. Vale a pena, provavelmente não vai estar tão caro, porque é um Blu-ray já de catálogo, de filme catálogo, então não vai estar uma exorbitância de caro, apesar de ser Disney, então pode ser que esteja, eu tô me queimando aqui. Dê uma chance pro filme, cara. Vai, corre atrás, pega o filme, assista a versão legendada com as músicas, depois manda um e-mail pra gente dizendo se a experiência valeu. Eu acho que vocês têm possibilidade de se divertir demais. Yasmin, você não fez porra nenhuma no programa? Canta aí, vai. Já que eu não fiz porra nenhuma no programa, meu cu. Dei mais informação do que o Bruno. Então tá, termina cantando aí. Não, que eu tô fanha. Se eu não tivesse fanha, eu juro que eu cantava. Miote, canta o Miote. É, canta uma sacanagem, miote. Né, porra? Mano. Canta, Miote. Canta, Miote. Tuppence a bag. Vai, Miote. Tuppence a bag. Fee, little bird. Tuppence a bag. Vocês estão escutando o Bruno cantando? Tuppence. Parecendo pastor de igreja evangélica. Um dia que eu for fazer um programa sobre um elo perdido, sobre traumas, eu conto por que eu não canto. Vai, Miote, canta igual a Mary Poppins. Vai, Miote. Com a mesma afinação da Julie Andrews, vai. Cara, o bicho não canta mesmo, velho. Cara, não canta, velho. É canta. Trauma mesmo. Não lembra quando a gente fazia o um negócio lá do... Come, where is the reason who killed my mother? Sim, sim, sim. Fazia só o... Então vai lá, Bruno. Das colheres de açúcar lá. Vai, canta você. A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. And a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. Ah, gostei, fiquei feliz. Agora canta igual a Adilene, vai. A spoonful of sugar.